Pouso pistão a zero, vento 130 graus, 079. Eu sei, guardião 05. Gente, guardião 05. Decolagem, tem um tráfego na curva, final 90, decolagem autorizada para o Açul. Não, não, peraí, aguarde para decolagem, o guardião 05. Guardião 05 já está pronto? Sim, está autorizado até ataque seu York, aguardando mais 30 segundos só para sua decolagem. Era na só, não só, só que o eixo a gente já libera. Então, igual 967, Condor 076. Pilot X-ray, runway 10. Condor 076, continue the approach and report runway vacated. Confirm, continue approach, report runway vacated, Condor 076. Affirmative, sir. Stand by, runway vacated. Ah, standing by, Condor 076, thank you. So, igual 967, continue controle? Afirmo, em 198. 98, igual 967. Guardião 05, livre decolagem cabeceira da presente. Livre decolagem da presente, vento no 40 graus, 7 horas. Autorizado o táxi, até táxi feito a faixa, não só vá para ingresso. Solo, guardião 05. Guardião 05, agora com controle em 19-8, guardião. 19-8, guardião. 11-07, solo aos 1-4, libera a direita com solo 1-2-1-1. Volta por gentileza, agilize as manobras para liberar o mais rápido possível. Gente, agora com solo 1-2-1-1. Com 2076, clear to land runway 10, wind 150 degrees 6 knots. Check trim. Check here. Landing gear. Condor 076, runway 10, clear to land. Landing gear is checked, locked and down. Roger. Aliás, está autorizado o cruzamento 1735 e o táxi Quebec Mike Lima na Lima mantém posição, cheiro solo 2-0-0-9, será, me escuta? Diga. Quando autorizado, teria condições de aliar e decolar sem parada? Ciente, por enquanto ainda mantém a posição. Vou verificar se o Condor vai conseguir liberar rapidinho pra gente poder decolar o seu. E Salvador, muito boa tarde. 4462 estabilizado, LS. Azul 4462, continue a aproximação, aguardando a autorização de pouso. E guardando autorização de pouso, 4462. Condor 076, on the ground at 16, leave next to right and contact the ground 121.1. Next right and 121, Condor 076, goodbye. Do 4462, pouso autorizado, cabeceira 10, vento 140 graus, 620, check 3. Baixado, travado, autorizado, pouso, pistão na 0. 2009, a mim mantém. Cabeceiro 90. Me mantém, 2009. 07 na escuta da torre? Onça 07, autorizado o cruzamento, frequência deve estacionar. Azul 4462, solo 19, libra direita, chama solo 21-1. Livrando a direita, 29. O 2009, decolagem autorizada, vento no 30 graus, 069. Autorizada, decolagem 2009, da Esse azul 4065 mantém o ponto ferro. Zero zero nove, decolagem 20, controle 119.8. 98, Torres Amador, boa tarde. Papá Romeu Alfa, estabilizou no ILS. Papá Romeu Alfa, continua a aproximação. Porta com o Vidal com o campo. Já estamos visual. Sente o Papá Romeu Alfa, livre pouso, sistema 0, vento 120, grau 06. Sente, livre pouso na 10, Papá Romeu Alfa. Torre é o 8 0 0. Strip V0, continua a aproximação, reporte de terra, tô de pouso baixado travado. Reporte de terra, né, pouso baixado travado, 00. Eu vou 4065, tem condições de decolagem de imediato, assim que é autorizado? Sente, ali mantém o azul 4065. Mantém 4065. Papa Romeo Alfa, Solo 24, livre à direita, chame Solo 21, decimal 1. Externo, tem pouso baixado, travado. 3-0, continua a aproximação, guardando pista livre. Quem informa a aeronave vai iniciar a rolagem no momento. Continua a aproximação, esperando pista livre, 3-0. Correu o gol, ave 0-3-5. Azul 4-0-6-5, decolagem autorizada, vento no 4-0-0-7-9. Decolagem 4-0-6-5. 3-8-0-5, mantém ponte zero. Mantém ponte zero, 3-2-0-5. Corre, Salvador, o gol 9-0-3-6. Gol 9-0-3-6, continue a aproximação, reporte 0-3-6, marcador externo, frente de pouso baixado travado. Botará. Serra Charlie Eco, não escuta? Tem condições de taxar um pouco mais à frente, a fim de liberar o pátio? Olympus 00, vento 130 graus, 069, altímetro 10, 15, livre pouso, pista 10. Está livre o pouso para o Olympus 00, pista 10. Autorizado, 3205, decola de imediato. Negativo, mantém a posição, 3805. Vai manter, 3805. Azul 4065, decolado de 26, controle 1119, decimal 8. 1198, azul 4065, uma boa tarde, bom domingo. Olimpo 00, solo 27, livre à direita, chama solo 121, decimal 1. Sorry, vou 9-0-3-6. Solo 9-0-3-6, continua a aproximação, aguardando pista livre. Nove zero três meia, vento 140 graus, 08 nós, livre pouso, pista 10. Livre pouso no zero, gol 9-0-3. Tá 3805, visual com tráfego na curta, final 9 horas. Sim, tá visual, 3-2-0. Após o pouso do mesmo, alinhar e manter, cabeceira 9 horas. Após o mesmo, alinhar e manter no zero, tá. 9036, solo 29, livre à direita, chama solo 12, vamos decimar 1. Cinco decolagem autorizado, vento 130 graus, 08 mais. Olímpico 00, autorizado cruzamento, frequente livre estacionar. Estou em guardião para o fim. Prossiga. Regressão a Salvador, passou, ficou a sua. Presidente, reporte na vertical do farol de Tapão, guardião 05. Vai comprar, guardião 05. 3805, decolado 231 no controle, 199 decimal 8. Controle 198, obrigado. Guardião 05, está presente condições de agilizar para prosseguir direto para o pátio do Grêmio? Antinho, está presente agilizando para o pátio. Está autorizado guardião 05, vento 120 graus, 60. Autorizado guardião 05. Salvador é o 6314, Fernando, boa tarde, 2:30 para o marcador externo. Chile 6314, continua a aproximação, reporta com imagem travada. Vamos tráfego cruzando o final 0, um helicóptero, esquilo. 6314, certo. Não tem quantos para o Seat Aleco. Chile 6314, cheque 100, livre fulso, pista 0, vento 120 graus, 0 menos. Todos por 6314, Fernando. Gente, solo aos 34, como é que é livre? Delta Charlie Echo, Lima, tem cabeceira 90. Ele é 314, solo 36, livre à direita, chama solo 21, decima 1. 21, 1 com solo, 314, né? Charlie Eco, vento 1, 3, 0 graus, 0 menores, decolagem autorizada, estou no hotel. Oi, muito boa tarde, 1884, posso continuar? Bono 884, ali mantém cabeceira no zero. Matando já 1884. O voo no 884, por gentileza, agilizando manobras para decolar sem que é autorizado pela torre. É que agilizando. Correção, boa tarde, eu vou no 620, passando Índia Serra, baixada e travada. Vou no 620, continua a pressão, guardando pista livre, forma de tráfego da companhia, enchendo a rolagem daqui a 10 segundos. 7 no 620, aguardando. Charlie Eco, decolagem 37, controle 119.8. 198, boa tarde, certo, Charlie Eco. 1884, decolagem autorizada, vento 130 graus, 069. Decolagem autorizada, 884. Voo 1620, altímetro 10 no 5, vento 120 graus 07 nós, livre pouso pista 10. Livre pouso 10, voo 1620. Voo 1884, decolado 39, controle 119.8. 198.84, gol. Boa tarde, 6327, da CNE, ponto, esperada 10, pronto. CNE-6327, tem condições de aliar e manter decolagem imediata assim que é autorizado? Assim que é autorizado, ali mantém decolagem imediata, 6327. Sente, alinhar e manter o 6327. Alinhar e mantém, 6327. Golo 620, solo 40, livre direita, chama solo 21, decima 1. Direita, chama solo, Golo 6327, vento no 30 graus, 07 nós, decolagem autorizada, pista 1-0. Livre decolagem da 1-0 para o Jornal 6327, inicia. Doro Salvador, boa tarde, está 3217, passou em Indiaterra, boa tarde, Salvador. Está 3217, continue a aproximação, aguardando a pista livre. Aguardando a pista livre, 3217. Xerém 327, decolagem 42, controle 1-119-8. 119-8 é o controle, grato, grato, boa tarde, 6327. 132-97, livre pouso, pistão no zero, vento 120 graus, 07 nós. Livre pouso, pistão no zero, tá 3297. Tan 3217, solo 44, livre direita, chama solo 21, decima 1. 121, decimal 1, Tan 3217. Salvador, muito boa tarde, Chile 621, ponte de Carona 0 por ano. Chile 621, autorizado na área de decolar, pista 90, vento no 20 graus, 07 graus. Chile 621. Decolado aos 48, controle 1998. 98, uma boa tarde hoje na minha televisão. Torre Salvador, boa tarde, gol 966, ponto certo, gol 90, pronto. 966 ali, mantenho no zero. E mantenho no zero, 966. Ah, Torre Salvador, boa tarde, ponte cola 021, sabe, silence 10. 021, continue approach report, gear down and lock it. And Boeing 737 is rolling on runway 10. Portugal 021, continue approach. We are now with the gear down and lock. Roger, waiting for landing clearance. Copy that. 9966, livre decolada 10, vento 140 graus, meia dúzia de nós. Livre decolagem, 10, gol 966. Portugal 021, clear to land, runway 10, wind 140 degrees, 06 knots. Back 10910, Portugal 021. No 966, decolada ao 50, controle 1998. 098, voo 966. go 022 on the ground at 51. Clear next right and contact ground control frequency 121.1. Next right on Fox Trot, ground 121, confirm 121. 121.1. 121.1, call 021, back. Frequência do solo 121.1. Confirmando, Charlie Alpha Tango. Ciente, livre acionar, chama táxi. Direcionar, chama pro táxi no parte 5 da Aerostar. Tchau, Alfa Tango, na escuta da torre. Tchau, Alfa Tango, confirma se decola direto do pátio da Bata. Sente, chame pronto. Mais de um minutinho, então a viatura taxiando aí a retaguarda, deixa mesmo liberar o setor, aí eu autorizo. Já liberou, Charlie Alpha Tango tem condição de decolada presente já com Pro Norte. O vento no 30 graus, 7 nós, o ajuste no 0 no 5. Reporte fora do solo, Charlie Alpha Tango. Tango fora. Ciente, visual, considere fora do solo 59, controle 119.8, bom voo. 1980, graça. Oi, Salvador, boa tarde. Alfa Sarê 2231, está estabilizado em IRS. 2231, continue a aproximação, reporte 3 checado. Vento no 30.79, aguardando a autorização. Aguardando a autorização, camarada, trem 2231. 3155 da TAM está totalmente pronto? Negativo, tá, 3155. Ciente, então vai manter o ponto de espera. Posição externo baixou e travou, passarei 2-2-3-1. Livre pouso no zero, vento 140 graus 7 nós, tem um tráfego à vista. Passarei do 2-2-3-1. Pouso autorizado no 0-2-2-3-1. Autorizado táxi até o ponto esperado da táxi do Ipapá, reporte pronto para o ingresso, Romeu Oscar Delta. Mantenha o ponto de espera, a visual com a TR da passarela na curta da 1-0. Após a passagem em toque na cabeceira 1-0 do mesmo, autorizado a alinhar e manter. O meu Oscar Delta autorizado o táxi pela pista até a cabeceira 1-7, reporte alinhado e pronto. Segue para 1-0, então autorizado o cruzamento via Quebec, cruze a pista em frente, taxiway Quebec após, para taxiway Mike após Lima, na Lima chama solo em 1-2-1 para o táxi até o ponto de espera. Não vai chamar o ali mantém 3155. Ali mantém 3155. Passarei 2231, seu solo 04, libere a direita, cheiro solo 1-2-1-1. Direita 1-2-1-1, até. Vai. É o do Versailles. Tudo. Uno, dois, uno, uno, é o solo. Decolagem da 1-0, TAN 3155, vento 130 graus, meia dúzia de mais. Autorizar a decolagem da 3155. Decolado aos 06, controle 1998. Controle 1998, tá, 3155. Confirme, Guardião 01. Confirmando, piloto em comando. Comandante Aragão, 500 pés com proa sul. Autorizado, reporte fora do solo, Guardião. Apenas confirmando, já está pronto para iniciar? Está pronto para iniciar, Guardião? Sete, reporte fora do solo, Guardião, tem um trip a uma milha do externo, agilizando com proa sul, Guardião 05. Tripo 5487 na escuta. Prossiga. 5487 informa a decolagem do helicóptero da Polícia Militar, da pistão 97, não vai interferir com a sua aproximação a princípio. Continue a aproximação, reporte trem checado. Ciente, reportaremos 5487. Cinco, quatro, oito, sete, informa que o tráfego já foi superado, não constitui tráfego para sua aproximação, reporte bem checado. 5487, vento no 30 graus 7 mais. Ciente, 5487, baixado e checado. Mantém ponto de espera. 5487, arremeta agora, inicie procedimento de aproximação perdida, a aeronave passou ponto de espera. Suba para 2000 pés, chame controle 119.8, triple 5487. Iniciando a arremetida, é 119.85487. Confirmando, mantenha a minha escuta, o triple 5487. Na sua escuta, há necessidade de arremetida da presente? Afirmativo. Ciente, iniciando. Torre, o Romeu Oscar Delta no ponto zero da 190. O Papão meu, Romeu Oscar Delta, o ponto de espera. O ponto de espera se encontra aí pelo menos a uns 200 metros aí atrás, ok? A gente fez confusão aqui devido às marcações que estavam no chão, tinha um X ali, a gente ficou na dúvida aqui, me desculpa aí do vento. Ok, por conta disso nós tivemos que arremeter o ATR da trip na final, aliás, manter. Gente, ali mantém o Romeu Cadel. Quatro, 05, fora o solo. Ciente, considere fora do solo 08, que chame o controle 1998. 98, 05. É um círculo redondo branco à sua frente com uma linha tracejada assim conforme em regulamento. Gente, o trip 5487, controle 1198. 1198, 5487. Controle Salvador, o trip 5487. 1198-5487. O meu Oscar Delta, mantenha o cabeceira 10. Mantenha o 10, o meu Oscar Delta. Oscar Delta, autorizada a decolagem da 10, vento 1, 10 graus 07 nós. Autorizada a decolagem da 10, vamos ver o Oscar Delta.